X700, rádio comunitária. Caminhando na Luz FM, estéreo 87,9. A rádio da comunidade. Rua Napoleão Laureano, sem número, Centro Cuité, Paraíba. Bom dia!